dia, Web 5898, está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto para as posições Leda e Bride. Transponder é o 5165 e o controle opera em 120.8, cotejo. Correto, Web 5898, chama para acionamento no 3. Salvador, é o Web 6749, posição 10, pedido acionamento. Autorizado, 6749, chame táxi, o altímetro no 019. No 019, autorizado, vai chamar táxi, 6749. Taxi Web 6749, 1110, 3 horas e 55 com fim. Tá livre, contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera pronto para decolagem, Web 6749. Gente, pátio 1, Índia e Alfa. Chama o ponto de espera 10, Web 6749. Comunico a equipe solo, após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está autorizado. Puxa, chame táxi, web 598, altímetro 10019. Web 6749 está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 230 graus com 3 nós. Alinha e decola pistão 10, Web 6749. O 717 aguarde ao número 2 no setor, expectativa de 5 minutos, ok? Web 5898, confirme, iniciando, puxa. Web 6749 decolou 01, controle em 120.8, boa noite. Bom dia, Web 6749. Bom dia, Web 6749, contato radar decolagem, vou para o nível 340, está autorizado Leda. Autorizado Leda, subindo para o 340, confirme, libera velocidade abaixo do 100. Está livre, 6749. Obrigado. 76749, só com cheque no modo Charlie, deu totalmente. Vivo para o... Logo que não recebo o modo Charlie, só simetria. Sei. Vivo agora? 98 com 69 a bordo, e estamos até um daqui. A livre à direita, chame, pronto para decolagem, ponto espera, web 5898. Direita, ponto espera, 5898. Recebendo agora, cruzando o nível 067. Afirmativo. Então puxa, chame táxi. Está autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento é de 2,40 graus com 3 nós. Chame agora o Recife, na frequência 1251 e a Fernal 13325. 1251-3325, bom dia. Web 5898 decolou aos 08, chame controle 120.8, bom voo e bom dia. 208, Web 5898. Para o táxi 5717-130, 3 horas e 40, ponto. Está livre à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Então, pronto. 5898 decolando na Delta. Bom dia, Web 5898, contato radar, autorizado para o de Leda, voa para o 340. 340, Leda, Web 5898. Bom dia, Rio 5903, identifique, voe direto Duna, desça para 2000, o ajuste 1019, informe no, na final do processo. Direto Duna, para 2000, comunica 19, chamarei no final do ajuste. Ciente autorizado. Objeto 5898, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325. Web 5717, decolou de Salvador aos 13, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, tchau. morning, we're at 5717, radio contact, clubber at level 340, clear fly direct to lead intersection. Fly direct to lead intersection, 350575. 340. 340. jet 5717, contact North 6 center, frequency 125.1, Echo 133.25. 1251, if enable, 13325, thank you, have a nice morning, sir. Have a nice day. Nove, sete, três, dá uma milha para o marcador.